4198, na escuta, Caracota. Via posição Tozok, onde intercepta o Pedro 21 e prossegue depois conforme a rota do quadro-voo. Decolando título 0, mantenha a reta tecolagem até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. O tecido subindo é Arbor, Elefa. Após Elefa, direto Tozok. Controle frequência 120, décimo 8, torre 118, décimo 9, siga o código transponder 5553. Então, azul. 4198 vai para Pompim 310, Tozok, vai para Tozok, por isso que ele está apresentando o Tozok, vai para a Pompim 310, Tozok, vai para a Pompim 310, vai para a Pompim 310, vai para a Pompim 310, vai para a Pompim 310, vai para a Pompim 310, vai para a Pompim 310, vai para a Pompim 310, vai para a Pompim 310, vai para a Pompim 310, vai para a Pompim 310, vai para a Pompim Papa Romeu, Papa Fox November, acionamento autorizado no porte para iniciar o ataque. Reportado. 192, boa tarde, agora 2h30 da tarde. 192, autorizado pouso, pistola 0, vento 140 graus, 109. Eu e pouso no 0, 131. Controle de Salvador, boa tarde, 131. Vai cruzar 2 mil pés, vai cruzar da EL, lei da morte. São 3155, contato radar, suba via da EL para nível de voo 320. Cruzado via da EL, nível 320, tá? 6327. Alguma novidade sobre o nosso plano? Ainda não, eu recebi uma DLA do plano para Ilhéus, porém o plano ainda conta para Brasília. Vou chegar com a ETA aqui e os órgãos de assistência. Tudo bem, obrigado. O Delta Papo, o Papa Papo Novembro está pronto para o táxi, meia dúzia bordo, Brasil, Delta na Goiânia, 3h40, autonomia da presença. Gente, Goiânia 3h40, 06, táxi autorizado via pátio 3 e pátio 1. No ponto de espera via Índia, chame torre, mantendo a posição no ponto de espera, ajuste no 09, ajuste a torre 198, desse 195, Fox 9, vai lá. Pátio 3, pátio 2, via 118, 95, Fox 9. Autorizado a decolar, pistola 7, vento no 30 graus, 8 metros. Tá 3192, solo 00, 9900, táxi à direita, 1211, solo. Confirmando 211? Isso. Obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 6918, gente da Azul. Azul 6918, boa tarde, senhor. Identificação dessa via Mária. Seu nível de voo 050, altímetro no 019. Identificou, descendo para 5 pés com altímetro no 019, Azul 6918. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, portão prevista 02. Entendido Alfa para manter antes da Juliette, é isso? Ah, sim. Delta decola 02, controle 120, decimal 8. 1208, boa tarde, senhor. Vitor Delta. Controle de Salvador, Papatango, Vitor, Kilo Delta. Papatango, Vitor, Kilo Delta, contato radar. Suba e mantenha nível de voo 1900, direto Elefa. 1900, direto Elefa, Vitor, Kilo Delta. Solo, copia o cenário 6327. Estamos em coordenação, só um instantinho, 6327, por gentileza. Sempre. Tá, Francisco. Do liberação do controle, e após 3 mil, se perda de falha, continua na saída arbor. Decolagem livre, 1 no 30 graus, 8 nós. Certo, livre decolagem, mantém 3 mil até o trânsito liberado pelo controle. Caso de falha, 3 mil, cumpre o procedimento próximo. É, mantém a proa até 3 mil, que a subida está autorizada até o nível autorizado. A gente vai ter a prova até 3, né? O destino é, seria Ilhéus mesmo, é isso? Firmo, destino Ilhéus como alternativa Brasília. Gente, Ilhéus como alternativa Brasília. Azul 4198, ponte número 3. 418 no 3, chame pro táxi. Agora, 419. Escuta. Fala meu Papá Fox 7 November, contato radar. Mantenha o eixo de decolagem entre 3 e 6. Apoio, curva direita em atenção ao nível de voo 3, 0 VR. Gente, mantém pro até 3 mil após curva direita saída árvore. Na 3155, voe por base. 3 anos 5, 5, Pubave, obrigado. Tinha pra Ilhéus e tinha pra Brasília. No nosso repetitivo conta como Ilhéus, e no plano de voo conta como Brasília o repetitivo. Vou pedir que em contato com a companhia regularize o real plano repetitivo aí, que seja pra Ilhéus. Só para não ter nenhuma divergência ainda nos próximos dias, ainda que não seja a mesma tripulação, mas pelo que o plano de voo tem e pelo que a gente tem aqui, está um pouco divergente. Mas de qualquer forma já está autorizado. Quanto para a cópia? Só para a cópia. Ok, de Salvador então, Ilhéus. Nível autorizado é o 240, segundo o repetitivo. A rota decolando pista no zero. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Conto perfil de subida da AEL, Coral, voz. O controle em frequência 20.8, acione 5001 no 6327. Vamos notificar a empresa sobre o ocorrido. Autorizado para Ilhéus 240, pista no zero após 2 mil. Vai curvar à direita. Saída perfil da AEL, Coral. vai chamar o controle 120 decimal 8, pode transponder o 5001, chamar 6327 mais uma vez grave. Gente, correto, o cotejamento, chamei o pronto para puxar o equipamento. Entre. Outra regra de voo modificador 1906, suba em condições visuais para nível de voo 105. 1-0-5, Vitor Kilo Delta, quando possível liberar direto o destino? Base, Vitor Kilo Delta. Qual é o ideal para o destino, Vitor Kilo Delta? 272, senhorita, Vitor Kilo Delta. Autorizado direto o destino, Vitor Kilo Delta. Autorizado direto, Vitor Kilo Delta. A restrição de altitude em TAP, descida para 2.000 pés. Ciente, descendo direto a 2.000 pés, senhora de Monoi. Fala, Chanel, 6327, para pushback, acionamento. Tá pronto para puxar no remoto? Afirmo. 6908, foi Duna. Quando Duna dá presente, 6918. Será que nós confirmar o tráfego por 12 horas, 12 milhas? Ativo, tráfego 12 horas, Duna 3 milhas. Papa Alfa Tango 4, cruzando nível de voo 065 em ascensão. 2135 à direita via Índia, ponto de espera, mantém a posição. Ponto de espera, opção 0, mantém a posição. Chame todo mundo no 8, décimo 95, ajuste no 09, azul 4, 1 no 8, boa viagem. 8-9, vai para o ponto de espera, vai chamar de 895, obrigado. Alô, 732. Tá salvador? Tá bom, 732, vamos. Dá uma cobradinha pra ela, seu operador de 509. Vamos solicitar aqui. Obrigado. O Xanam 327 iniciaria de imediato? Afirmo. Autorizado, chame saco. Tá, bom. Melhor de noite. É 918, tráfego esperado. Ciente, azul 698. Ok, senhor, já está aproximando aqui por baixo aqui. Ah, minuto está pronto. Tá ok, só um instante para puxar então. Vazando, certeza. 30 graus, 109. Além da cola azul 4118. Ao meu papá, Fox Trash November, vou ir direto a Elefa. Direto a Elefa, Fox November. Pronto, puxa, 732. O gol no 732, chamou com o tempo. Pronto, puxa. A gente coordene com a equipe do solo, assim que o Airbus vier aqui para a cauda, iniciará o pushback chamando para o táxi da sequência. Gente, pode ver aqui para a de Lima, Mike, Fox Trot, reporte visual com o Serra em Japão. Boa tarde. Romeu Papão Foxtrot November, sendo centro Recife, frequência 1126 decimal 0. 260 para 10. A Uniforme Tango Mike Romeu, sente mantém os corredores visuais de Salvador, 1500 país voo Paripe. Após Paripe, ingresso corredor Interlagos, Reporte e Ceasa, ou visual com campo Tango Romeu. Minha, Brasília com 3 e 4? Afirmo. 3 e 4 copiado. Modifico o transponder para 5101. 5101. Táxi autorizado via Pátio e Índia, quando espera no zero, mantenha a posição, chame torre, 1-1-8-9-5, ajuste no zero, 1-9. Ciente, modificou 5-1-0-1, vai via Pátio, Índia, ponto de espera, chama 1-1-8-9-5, chanel, 6-3-2-7. Boa viagem. 1-7-3-8, após o voz da calda, iniciando 9, chame táxi. Ciente, posso táxi, 1-7-3-8. Alô, boa tarde, meu nome é 20. Meu nome é 20, boa tarde, formação Zulu, ajuste no 09, Salvador Recife, 370 aprovado, ponto 4. Pronto para 4, centro da Zulu. Autorizado, gol no 620, Salvador para Recife, nível de voo 370, nível 370. Decolando, pistão no 0, mantenha a reta até cruzar 2000 pés. Ou a terceira mira, posso curva pela esquerda. Cumprindo o perfil subida por Cajama, transição Caju, e intercepta a rota conforme o plano de voo. Controle frequência 120.8, torre 118.95, transponder 5577. Vamos decolador no zero, mantém reta até 2000 e apoia a curva esquerda no perfil Pucajama, Aracajão. 1208 controle, 18954 e o código 5577. Dona 620, posição 5. Correto cotejamento, chame ponto para pushback também do 620. É, passará. Muito boa tarde, Paulo Salvador, Chané 6314, autorização Petrolina, informação Zulu. O Chané 6314, Petrolina, aguarde cópia, informação Zulu, ajuste 09. Mas escuta 6314. Pelo Delta, passado Salvador, 38 milhas oeste, serviço radar encerrado. Também tem condições visuais, nível de voo 105 para serviço de informação de voo e alerta, centro Recife, 126, decimal 1. Recife, 260, 1228, Recife, Chanel, minha 327, pronto, ponto de espera no zero. Minha 327, mantenha o ponto de espera. Mantém. 35, formação Zulu, portão 8, para autorização Confins. Confins. Aguarde cópia, o TAM 335, formação Zulu confere, ajuste no 09, 77 para 4, número 2 na sequência, já temos a autorização. Aguardando cópia, então, TAM 335. Alô, 732, prestação para o TAC, 2259, Guarulhos, 1, 7, 8, a bordo. 2, 7, 1, 1, boa tarde, 71, contato radar afastado de Salvador, 80 milhas a nordeste. Salvador, boa tarde, Passaredo 2231 com Anjo. Passaredo 2231, boa tarde, Oceania, identificação, voo rápido, em caso intercepta via chegada, reporte no ideal de destino. Ok, via chegar, é possível o ITAP? Ativo, autorizado ITAP, ITAP intercepta via chegada. Opa, positivo, então voando ITAP, ITAP intercepta, chama descida 2231, agradece. Número 9-1-8, solo 1-6, taxa direita, chama 219, solo. Direita, solo 219, 1-9-1-8, boa. É corrigião 2-1-1, ok, 1-2-1-1. 2-1-1, ok. Salvador, muito boa tarde, Azul 6918, livrou na sua. Azul 6918, boa tarde, táxi via Alfa, airport antes da táxi 6 direto. Alfa antes da Juliet, 6918. 2098, né? Autorizado, decolagem, cinema 3. Ideal descida, passarelo 2231. Passarelo 2231, autorizado nível de voo 050, altímetro no 019. 050, 1019, 2231. 2231 está livre das restrições de velocidade, é critério. Número 1 para aproximação. Sim, seria possível por de Duna? Claro. Chanel 6304, autorizado Petrolina, nível de voo 340, 340. A rota via Pesulo 20. Decolando Pesulo 0, mantenha a reta, decolagem até cruzar 2000, Pesulo 3 milhas. Após curva pela esquerda, cumpre o perfil subida Momo, Cogbo, transição Nenim. Controle solador, frequência 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 5565. Ok, Petrolina aprovou, nível 340, via Pesulo 20, decolando a pista no zero, vou manter a reta até 2000 pés a 3 milhas. Início a curva esquerda, saída Momo, transição Menin, controle 1208, transponder 5565, Chanel 6314 na posição 612. Correto, cotejamento, botão 06, chame quanto o gerenciamento da Chanel 6314. Chamaremos o Chanel 6314, obrigado. Na Azul 6918, autorizado táxi esquerda, via Juliette, partiu no portão 01. Cliente Juliette pro 01, 6918. Tá 3835 na escuta para a quadra. Escuta 3835. Tá 3835, autorizado. Salvador Confins, nível de voo 360. Aerovia Pesulu 10. Posso por Bave, na Pesulu 16 e o restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés, voo 3 milhas. Curva pela direita, curva perfil subida Leda, transição Motiva. Controle 1 no... Controle 1 no 20, decimal 8, 2 1 no 8, decimal 9, 5, acione 5572. Autorizado 360 para Confins, na Pesulo 10, por base, Pesulo no meio, depois de acordo com a rota do plano de voo. Segundo na pista no zero, no perfil da Dael, transição Motiva, o controle 208, a torre 1895 e o transponder 5572, tá? 3835. 5572, portão 8, chame pronto. Chama na pronta. Autorizado nível 200 como final China 6327 e da presente foi direto coral. Ciente, 6327 autorizado o nível final 200, da presente vai voar coral, China 6327. Bruno 738, Tecolos 2-1, controlando 2-0, decimal 8. 08, boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, Bruno 738, 6-3-0, na rua. 738, contato radar, suba via Árvore, a nível de voo 360. Árvore, 3-0 direto, Árvore, eleva 3. Base inicialmente mantém perfil de saída. Perfil, 7-3. Saredo 2231, não foi Dunen, descida para 2 mil pés, autorizado final ILS, X-Ray, Tucano 0, informe estabilizado. Ok, então voando Dunen, autorizado ILS, X-Ray, chamará estabilizado, 2231. Triplo Romeo Wolf, Aeristar, parte 5, já colando 7, Belo Horizonte. Tarçã, 7 para 4, para triplo Romeo Wolf. Zulu, the information, Canadian Zulu, choose you, stand by one time. Zulu, 3835, portão 8, chame táxi, autorizado para o pushback, né? Sou 2711, desça até 4 mil pés de ajuste de altímetro no 020. Para 4.020, o 2711. 738, vou Alefa. 738, Alefa, obrigado. Salvo. Depois, direto atender. Controle 120, décima 8, estou 1895, transfone 5504, papa triplo, meu gosto. 55, 14, 5, 5, 4. Recife 133, decimal 25. 3327, 133325. Quatro, cotejamento correto, está na Aeristal, POD de 03, terceiro, está presente, chamitou em 1-1-8, decimal 95, ajuste altivo no 020, 1020, boa viagem para a pátria, depois meu gol. 169, na escuta, cópia? Quanto é o Arrival 1, 169? Go 169, Clio 2, Guarulhos, flight level 360. Via Upper Zulu 10 and then Taubaté. After take off, runway 10, maintain head as you pass in 2,000 feet or 3 nautical miles and then turn right. We'll be performing dial and leader. After leader, direct Motiva position. Salvador control frequency 120.8. Salvador Tower 118.95. Scope 5012. The read back is correct, and 10 coming right for push and start, go 1169. Salvador 620, puxa o treinamento do nosso 5. Aguarde para o pushback do treinamento, portal 5 no 620. Aguarde, a gente fez a previsão. Iniciaria de imediato? Afirmativo. Autorizado, chame táxi. Fica a 4 da tarde, 620. 26. 420, minha redução de velocidade 250 mais. 200, 250 agora. Aeronave que chamou controle? Está entrecontada, confirme todo aqui, aeronave. Valeu. Tiltan 3835, 1-64 a bordo, 3 horas e 10, Guarulhos. 1-64, 3 e 10, Guarulhos, táxi autorizado até o travesso do botão minha dúvida. Observe o finalização do pushback do 37 gol após via pátio índio, quando esperam no 0, chame torno no 8, decimal 95, ajuste agora no 020, 1020, boa viagem, na 3835. Gente, autorizado via pátio, manter através da posição 62, após o pushback do colega da gol, completa via pátio índio, ponto de espera, torre 1895, uma boa tarde. Gol 869, Santa Zulu. Bruno 869, aciona a identificação dessa via chegada Monfi, até o nível de voo 070, redução de velocidade 2509. Chegada Monfi 070, 2509, o voo 1869. Patango Lima, Zulu Golf, prossiga para o controle. Mas o Golf inicialmente mantém a 4.000 pés na proa de Mari, aguardando o contato radar. A 326, desse mantém a 4.000 pés na proa de TAP. 4.000 proa de TAP, com a 099? Com a 020 no momento. 020 agora, cara. 32231 estabilizou? Fui, aliás. Peça com a torre 198, decimal 95. 1895, agradece, até já. Torre Salvador, boa tarde, passarido 2231, próximo a Simbra. Passarido 2231, continue a aproximação, reporte verificado, ajuste ativo, 1020. 1020, chamará, checando bem, 2231. Charlie 402, afirmativo. Suba e mantenha nível de voo 050, Lima Zulu Golf, em contato radar afastado de Salvador, 54 milhas sudoeste. Voo em Mari, e Mari intercepta via chegada e reposta no ideal de velocidade. ON no vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda, prova 215, limite ao localizador. 215, o V79. Salvador, do Mike Romeu, visual pro campo. Pede forma, então, com o Mike Romeu, agora com a torre 198, ele sumar 95. 118-95, graças, boa tarde, Romeu. 02231, baixou, travou. Mantenha 3 mil pés. 3 mil, 279. Mantenha ponto de espera, pistola 0. Mantenha ponto de espera, pistola 0, 3230. Oi, Salvador, boa do Papa Uniforme, Sango, Mike Romeu, visual com 17. Papa Tango, corrigindo, Papai Uniforme, Tango, Mike Romeu, ingresso final 17. Aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro 1020. 1020, ingresso ao final da 17, aguardando o Romeu. Tá, gente, muito obrigado, né? 326. 42, zero minha redução de velocidade para 220 mais. 220 agora, só 220. E da passarela na curta final 1-0? Afirmativo, senhorita, visual. Faço passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0, tá 3835. Na próxima esposa da TR ali, mantendo 1-0, 3835. Controle o China 6326, confira a sequência de aproximação? Forma número 2 na aproximação, China 6326. Tá, gente, então, obrigado, 6326. Pode considerar a redução de 5000 ETAP ou 6320? Ativo, canceladas as restrições de altitude em ETAP, China 6326. É, grato. Passarela 2231, no solo 34, primeira direita, solo 121, decimal 1. 21, obrigado, boa, 231. Papai Uniforme, Tango, Mike, Tango, Mike Romeu. Autorizado pouso, pistola 7, vento 150 graus, meia dúzia. Pouso autorizado, curta final da 17, Romeu. Autorizado decolagem pistola 0, vento 160 graus, meia dúzia nós. Autorizado decolagem, papá, triplo Romeu Golf, autorizado o táxi, reporte táxi tá, papá, ajuste o cinturão 020. Foi Salvador, grama 20, banco esperar 90 pronto. Voo 1620, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Ali, mantendo 0, flora 620. Para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 170. Desça para 2 mil pés, livre LF, reporte quando estabilizado. Vai, reporte estabilizado, 279. Sena 6326, reduza a velocidade para 1909. Está reduzindo, 6326, pode prosseguir na descida, senhorita? Salvador, batalha 2789, informação, tudo 2789, é só identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 070, ajuste no 020. Gente, 070, ainda 5 minutos do ideal. A gente reposta quando o ideal descido é do 2789. Controle Salvador, 3835. São 3835, contato radar na decolagem, subavia 7 da El para o nível de voo 360. Subindo para o 360. R6326, reduz a velocidade para 1709. Já está com 79, reduzindo para 1709. Confirma o tipo de equipamento à frente. Forma um Alfa Tango 72 do Ocean R6326. 7632, pode prosseguir para 2000, reduzido? Está final na 17, Romeu. Já autorizado o pouso, 517, o vento 150 graus, 612 nós. Tango Mike Romeu. É, queremos falar, mas nós estamos estabilizados. 3711, completo final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118, decimal 95. 895. 4206, tem 5000, pode ser para 2000? O 4206, desça para 3000 pés, ajuste 1020. Para 3000 agora, 020, Floriduna. O 4206, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo já. 4206, informa o tráfego que precede, encontra-se a 7 milhas com um grau de 1709. Viu, Assis, está na nossa frente. São 3145, formação Alfa, copia 360, Galeão. Afirma que formação Alfa, paciente, 360, copia. São 3145, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Moulton. Nível 360, decolagem da pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda e Irume. Transponder 5014, controle Salvador 120.8. Passou 1-8-0 ou 1-5-0 na Mari, nós temos a informação Zulu. 3190, aciona identificação, via chegada Mari, desce para o nível de voo 060, o ajuste no 020. 060, 1020, ajuste, velocidade vale, tá? 3190, mantém o perfil da chegada, número 5 na aproximação. Tá certo, 3190. Com 620, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 370. PUCA 370, voo 620. Sou Mike Romeu, colega, se a gente vier solicitar apoio da Vendero para a saída aqui. Qual é o setor? Quem? O 4206, autorizada a descida para 2000 pés, livre LS, reporte plano estabilizado. Exatamente. R6326, confirma estabilizada. Estabilizada agora, 6326, pista vista. R6326, complete o final do procedimento LS X-Way, chame a torre em 118, decimal 95. 395, completa o final de X-Way, plano 0, muito obrigado pela coordenação e agilização. O 1869, reduz a velocidade para 2009. 2009, voo 1869. Bom, 620, informa proa 085, aproximadamente 10 milhas. Ah, tripla Romeu Golf, tripla decolagem, pistola 7, o vento 140 graus, 612. Tripla decolagem, Romeu Golf. Salvador, posso me enxergar, 6304, ponto 0, 0, 0, tá pronto. Chama 6304, mantém, quando espera. Tá pronto. 4206, informa o tráfego que o precede, encontra-se a 5.5 milhas, com um grau de speed de 1409. Foi ótimo, foi o 0 da Piquet. Controle 12789, ideal de descida. 2789, desça para o nível de voo 070, ajuste no 020. Milha 070, necessita que desça reduzido? Só 121, décima 1. 211, 27, 11. O azul 2789, desça com velocidade 2309. É, para mais speed. 3235, aguarde coordenação. Gol no 869, pode prosseguir 2000? Gol no 869, após pelo autorizado 2000 pés, autorizado final do procedimento LSXV, reporte contabilizado. 2000, autoriza o procedimento o X-ray e reporte estabilizado no 869. Salvador, Romeu Golf, da coluna 97, cumprindo o perfil da El. Tá, Romeu Golf, contato radar na decolagem, subavia saída Coral para nível de voo 240, após 2000 pés, na autorizado direto Coral. Após 2000, direto Coral, Romeu Golf. O 4206, confirma, estabilizado? Tá, afirmativo agora. O 4206, complete final do procedimento LSXV, chame torre 1 no 8, decimal 95. 8-9-5, grata a volta. Gol no 869, e redução para aproximação, informa o tráfego que precede. Encontra-se a 6 milhas com grau de speed de 1459. Reduzindo o gol no 869. Salvador, pastor 20. Pastor 20, aciona a identificação. Identificou, pastor 20, se possível, foi de volta. Romeu Lima, Zulu Golf, desça para 3000 pés, ajuste 1020. 2000, pastor 20, contato radar 62 milhas, nordeste de Salvador, mantendo nível 180, voe na proa de Ponce para interceptar a chegada, reporte quando unidade descida. Proa de Ponce, vai reportar quando unidade descida, pastor 20. Já encontra a unidade descida, pastor 20. Pastor 20, desça para o nível de voo 080, ajuste em Salvador 1020. 080, pastor 20. 3835, chame Centro Recife na frequência no 3325, alterna 1251. 3325251. Quero chame Centro Recife na frequência 1285, alterna 1245. 2685, 1245, voo 620, boa tarde. Bom. Ele primeira direita, agilizando por gentileza, solo 121, decimal 1. 121, qual a frequência, Letra? 1211. 1211, bom trabalho, já lembrou. Graças. O Golf desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento LSXV, reposto mais estabilizado. 2000 pés, reposto mais estabilizado, no Golf. 0 grau, 059. 1060, 05, estou embaixo da base. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. 9, reduz a velocidade para 2209. Redução 220, 2789. Boa tarde, voo no 869. Voo no 869, continua aproximação número 2 para pouso, ajuste altímetro no 020. Número 2 no 020 no 869. Guarira, quando possível. 190, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4000 no 020, na 3190. Oceana 6326, Juliette, portão 04. Juliette 04, 26. A linha de decolagem de imediato, 5 autorizado? Afirmativo. Fizou com o Boeing da Gol na final no zero? Afirmativo. Faz passagem do mesmo linha e mantém a cabeceira 1 no zero, China 63 ou 4? Sim, passagem após passagem do mesmo linha e mantém 63 no 4. Azul 4206, solo 46, primeira direita, solo 1 no 21, decimal 1. 21 no 1. Gol no 8. 69, avistado, cheque o trem. Autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 079. Livre pouso na 10, voo na 869. Poxa, ministra Juliette. Alfa, ministra Juliette, Azul 206. Controle o Romeu Golf, já cruzando, vou cruzar agora 190, possibilidade para nós direto atender, conforme solicitação do plano. Papa Romeu, Romeu Golf, é a guarda de coordenação. Azul 4206, mantém a posição da Juliette, aguarde a liberação do setor. Aguardado. 190, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-3, reposta avisada. 2000 pés, autorizado X-Ray, reposta avisado, 3190. 020. Certo, né? Atendi. Vamos. Mão 1. Direita 211, gol 869. Geral para o Zambê, para o Romeu no gol, para 231. Autorizado a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 079. Mantenha antes da Juliette. E Alfa antes da Juliette, no 869. Uma base curta, do direito 17? Plano 2. Papá Romeu, Lima do Golf, plano instrumento cancelado aos 49. Dá presente, curva esquerda, base pela direita 17. Reporte final 17, trem checado. Lima do Golf. Curva esquerda, base pela direita, reporte na final 17. Lima do Golf. Go 1169, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, go 1169. Continue 63114, decolou 50, controle Salvador, 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, Janer 6314. Janer 6314, contato radar na decolagem, suba via saída Momba para o nível de voo 340. Bom, 340, 6314. Foi boa, obrigado. 2789, desça para 3000 pés. 3000 pés, 2789. Romeu, Romeu, Romeu Golf, chame o centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. 7, vento 150 graus, 089. Secundário 1251. 150 degrees, 07 knots. 41, 3145, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, direita via táxi Índia. Ponto de espera torre 118.95, NH1020. 118.95, à direita, ponto de espera Sabará, 1020, até 3145. Azul 4206, ingresso de Chilete, portão 03. Obrigado. Bom voo, bom voo, obrigado. 1869, Juliette, portão 06. Juliette 06, 1869. Autorização de pouso, ajuste altímetro 1020. 1020, aguardando a autorização de pouso, só 3190. Papá, Romeu, Lima, do Golfo, Sol 51, confirme o pátio. Libere direita Papá, frequência livre estacionada. Lima, do Golfo. Go 1169, airborne at 52, contact control 120.8. 120.8, go 1169, have a nice night. Clear control, good afternoon, go 1169. Go 1169, the radar contact on departure, climb to flight level 360 via the departure. Flight level 360 via the departure, go 1169. 19, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, via Pêndulo 10, por base, segue conforme rota do plano, nível 340. Decolagem da pista 10, curva direita, saída da El Leda Motiva. Transponde 51, corrige 5030, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 340, decola pista 10, com curva direita, saída da El Leda Motiva, Pêndulo 10, por base. 5030, transponder 120, decimal 8, controle 699. Posso usar o sair conforme rota 699, cotejamento correto, chame pronto do estacionamento. Conforme rota 699. Estou 223, não passaria, teria nossa utilização. Afim, autorizado Serra Novembro, Bravo Romeu, Barreiras, via Whisky 42, segue conforme rota, nível 160. Decolagem da pista no 0, curva esquerda, saída Momo, transição VATAP. Transponder 5005, controle Salvador no 20.8. Autorizado 160 Barreiras, via Whisky 42, decola no 0, curva esquerda, Momo, VATAP, saída 5005, transponder 208.0, bateria 2231. Correto, chame pronto para o estacionamento, 2231. Brasília Force 2584, se qualquer dentro, vai a my arrival, descent flight level 050, QNH1020. Roger, vai a my arrival, via descent 050, QNH1020, Brasília Force 2584. Decola de imediato, separado. Gente, mantenha o ponto de espera para 3145. 45. Quando o Fabog para interceptar a chegada da Mara, Mari desça via para o nível de voo 060, ajuste no 020. Pista 3145, visual com a TR da Azul, na sinal pistão 0. Negativo. Após passagem do mesmo.